Sossegue, horloge. Deixa a natureza fazer a sua parte. É evidente que há uma faísca entre eles. É claro. Mas não faz mal que peguem fogo. Bom, um pouco. Mas devem se apaixonar hoje se queremos ser humanos outra vez. Ah, humano outra vez. Humano outra vez. É, pensem no que isso significa. Com meu corpo outra vez, procurar outra vez, belas mademoiselles achar. Ser humano outra vez, sou humano outra vez, com meu charme eu vou abafar. Desfilando outra vez, elegante outra vez. Os maridos vão se apavorar. Vou da estante saltar, tenho que me arrumar. Pois serei um humano outra vez. Ser humano outra vez, só humano outra vez. De utensílio não vou mais ficar. Ninguém mais aqui não vai viver na ilusão. Chéri, já cansei de sonhar. Com batom e o ruge, vou tirar a ferrugem. Pela porta eu quero passar. Meu cabelo soltar, trajes finos usar. Mas que bom ser humano outra vez. Ser humano outra vez, só humano outra vez. Muito grande será a emoção. Corda já não vou ter. Isso é o que eu quero ver. E assim não terei mais tensão. Junto ao mar vou viver, um bom chá vou beber, recebendo uma boa pensão. E não vou me queimar dessas chamas, eu vou me livrar. Ser humano outra vez. Destruir o feitiço. Tudo aqui tem que brilhar. As sombras a trabalhar. Se correr tudo bem, venceremos também o feitiço. Abram janelas, tem que ventilar. E então tudo vai pro seu lugar. Jamais houve história mais triste do que a desta Julieta e o seu Romeu. Pode ler Bom, outra então, vez? Por que você não lê pra mim? Só bem. Eu não sei. Então você nunca aprendeu? Aprendi, claro. Um pouquinho. Mas é que já faz tantos anos. Espere, eu te ajudo. Aqui, leia isso. Aqui. Duas. Eu já sabia. Duas famílias inimigas.